Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 9 da manhã, acordo, me levanto e dou bom dia pro Vietnã. Pago um banho e vou tomar café, tô de lazer, nada pra fazer, vou dar um rolê, tênis no pé. Camiseta, bermudão, agradeço pelo dia antes de sair pelo portão. Fugindo do tédio, na escada do prédio, vou descendo e pensando qual vai ser o remédio que possa me ajudar a despertar. Decidi ir à praia, tomar um banho de mar pra purificar. Acreditei, eu entrei no carro, liguei o som, meti um pancadão que eu me amarro. O sol tá quente, os ônibus passando cheio de gente, a rua tava lotada, eu só segui em frente. O calor derretia o asfalto, na pista vários carros com o som batendo alto, vendo rap, funk, a trilha original. O dia parecia que fluía na moral, vai vendo a cena. Peguei a avenida Ayrton Senna, marquei no posto 7 com os amigos em Ipanema. Sem problema, se não fosse o engarrafamento, trânsito parado, meu bolado todo lento. Aquela manhã que tava nota 10 foi ficando bem embaçada e resultando bem estresse. Os carros não andavam, os loucos buzinavam, uma poluição sonora que incomodava, me animava em saber que a praia tava cheia, com várias de biquíni desfilando na areia. Mas não, minha realidade não era essa. Tava no miolo com os loucos cheio de pressa. A pista andava meio metro por minuto, parecia que a demora ia deixando todo mundo puto. Foi a brecha pra doidão vacilar, mulher alcoolizada começando a surtar. Discussão, 5 carros no engavetamento, fez parar de vez o que já tava andando lento no talento. Fechei o vidro, me liguei o ar, nem deu tempo de gelar, meu gás tava pra acabar. No quentão, com carro na reserva, eu de bico seco vi geral bebendo serva, queimando erva, indo pro banco de trás brincar de Adão e Eva. E o boladão, todo suado, assando no forno, esperando uma chance de fazer o retorno e ir pra casa. Só se meu carro criasse asa, o sol tava torrando, o asfalto feito brasa. Mais uma vez embarquei numa furada, saí com o objetivo de me divertir, até agora nada. Até o tempo foi fechando, nuvens carregadas foram se aproximando, um grande temporal foi se armando, o tempo virando, céu escurecendo. Já tinha cancelado meu programa sem saber o que tava acontecendo. Várias pessoas correndo, vai vendo. Os carros abandonados porque avisaram que um caminhão de cerveja tinha virado. Eu fico pirado quando eu penso no valor da vida, que se arrisca por uma garrafa de bebida. Vários transeúntes atacaram o caminhão da escola, que já não contava mais com o brilho do sol, que deu espaço a uma grande tempestade que se preparava pra cair. Os homens já estavam na localidade fazendo disparo pro alto, pedindo ao povo pra sair. Ninguém saía, tinha gente que tava cortada e sorria. Eu no carro não via motivos pra alegria. Policiais se embolaram no meio, se sujaram de cerveja e deixaram o camburão cheio. Que feio, eu pensava no volante, vi a minha praia se desconstruir por um instante. Botei o coco na janela, olhei pro céu e perguntei o que mais poderia me acontecer. A gasolina acabou, o carro morreu, geral me xingou. Começou a chover, começou a chover. Nessa eu vou me fazer.